Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Mas as perdas vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param, não param de cair, não param. Misericórdias me renovarão. Eu sei, eu sei.